parede assim com os lecos. Última SS 46, complete final LS, chamando Torre 118.6. Tem bom pouso, amigo. 86, grato, bom trabalho, bota o carro. Torre, muito boa noite. Webjet 6746, com o campo à vista e trem checado. 2000, autorizado em LS 6701, confirmando 1011. 1011. Enter. Informa os primeiros 90 metros, pista nos aéreos estão fechados e pista molhada. Sente o repouso com 1011-6746, sente, muito grato. Aceito pressão de ambulância, mantendo nível de voo 3, 7, 0. O bloqueio de Salvador, interna 1, 2, 6, 8. A746 no solo 852, vai liberar a direita, vai prosseguir táxi via Alfa até antes da Juliette na minha escuta. Alfa até antes da Juliette na sua escuta, 6746. Localizador avistando 1701. Oi, torre 118.6, tem bom pouso, é bilhete 1701. 18.6, uma boa noite, até a próxima. É, bom pouso. 701, boa noite. Frente web 6701, reporte marcador externo baixado e travado. Tente reportar o externo baixado e checado, 6701. Guarda do Bang da Webjet, que está prosseguindo para o 62 e está autorizado para o back sonamento, chame táxi. Coverá, gente, chama pelo táxi, não, vai sonamar. Travou o Web 6701. Baixado e travado. Assim, baixado e travado, passando externo no momento. Gente, web 6701, depois autorizado, pistão no zero, o vento 1.00 graus com 0.3 nós, ajuste 1.0, 1.1, informa os primeiros 90 metros, pistão no zero estão fechados e pista molhada. Gente, 6701, livre pouso. Tem um vento? Uma centena com 0.3 nós. Gente, obrigado. 701, no seu solo foi ao 58, taxi livre via Alfa e reporte antes da taxiway Juliette. Livre Alfa, reporte antes da Juliette, 6701. Juliette 6701. Gate Web 6701, ingresso Juliette para o Gate 04. Livre para o Juliette Gate 4, 6701. Alfa, reporte na Charlie, pronto para decolagem. Juliette Alfa, chama na Charlie, 714.

714, chama em Recife agora na frequência 2685, voa no 714. No 714, 2085. Brasília 1273, alterna 1230, relógio 5 por dentro.